Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos agora. Cara, nunca mais falou o nome do galera já tava. Galera já tava aqui, Manel. Aqui no. Na espreita do programa, Manel. Aí. É, mano, tinha 12 pessoas assistindo, mano. A gente demorou demais, só tem 5 agora. É bem isso, mano. Negada foi frescando, foi frescando, é. Se daí não estão fazendo porra. Está frescando. Na verdade, mano, a gente tava aqui na. Tava pra começar aqui, né, o cast. Só que o Neto sumiu. A gente ia fazer o cast dos milhões aí, né? A galera tá vendo aí o título da live, né? E se a gente ganeasse na Mega Sena? E se a gente ganhasse na Mega da Virada? Putaria, viu? Mega da Virada, zona. Esse cast aí, a gente tinha que saber o que é que o Neto ia fazer com os milhões dele, mano. Pois é, mano, mas o Neto ali sumiu, mano. O bicho desapareceu. Neto. Isso caiu aí é um indício de que aí. O cara pode ter ganho na Mega Sena, viu? O cara sumiu, né? O cara já começa a fazer, né? É sumir, né? O cara some aí, não, mano. Fui lá pras. Não é aquela ilha lá que os políticos levam o dinheiro deles? Ilha da Matacada. Ilhas Caimã, né? As putarias assim. O Havaí, né? Os caras viajam logo pra esses cantos assim, né, e tal. Mas aí eu quero perguntar pra galera que tá assistindo aí a live. A gente faz esse tema aqui agora, só eu e o Manel, ou deixa pro próximo cast, na sexta-feira ou na quinta-feira, pra gente gravar com o Neto esse daí. Que a opinião do Neto ali é ultra... Essencial. Falando de dinheiro, temos que saber o que é que ele fez na vida. Netozão ficou puto porque não ganhou na Mega Sena e já tinha feito fiado. Era fazendo fiadozão ali no Frangolândia, né? Não, rapaz, tá certo. Chegando assim, aqui já tá certo aqui, mano. Tem nem perigo nem no certo. O cara vai e perde, né? Na Mega Sena aí lá, né? E tal, mano. Ei, mano, putaria, viu, mano? O pior é que o cara fica refletindo sobre isso aí, né? É, macho, ontem tu falou naquele dia, macho, esse tema aí, mano. Se a gente ganhasse na Mega Sena. Aí no outro dia, mano, foi o dia todinho, mano, o cara pensando nisso. Rapaz, mano, se o cara ganhar. O dia todinho o cara pensando, mano. Meu irmão, mano, tu é doido, mano. Ô, putaria, viu, mano? A galera tá falando aqui, ó, Sledhammer, terça-feira as travas estão com desconto lá no 90. A ideia. Esse cara vai fazendo propaganda, ele é maníaco, né, velho? Ele é o maníaco das travas aí, ó. É o Der Bruno, mano. É o jogando o jogo no PC na Twitch. Olha aí, rapaz. Qual era, mano? É o jogo do Parque dos Dinossauros. É o Der Bruno, tem que ter o Neto. Assuntos Roletas, parte 3 aí. Bora olhar com uns assuntão muito louco. Pode crer, joga esse tema pra sexta-feira e puxa uns assuntos roleta aí, macho. É. Rank Knight, não tem nem um mês, o Manel já virou pai, já envelheceu 5 anos. Agora é só ladeira abaixo. Isso aí é verdade, né, mano? A gente poderia falar sobre a paternidade do Manel, né, Manel? Ei, Manel. E a emoção do cara ser papito ali. A emoção do papito. Macho. Vocês já estão enviando as fraldas aí, né? As fraldas. A galera já tá fazendo a vaquinha pra comprar fralda, ó. Vamos fazer, é, tem que fazer o... Vaquinha pra... Macho. Vou enviar 100 fraldas. 100 fraldas M da Pumperes. Pumperes? O cara fazendo propaganda da prancha. Mas agora eu vou te dizer, mas que foi assim, mano. Quando ei, a gente fez um. Ei, Joel. Pra soltar um assunto cabeça aqui, por mim, pra galera aí que tá sem. Né? Sem cabeça, rumo. A gente ia falar um tema. E vamos soltar assuntos rolete. Roleta. Então, pra ti, qual foi o momento mais doideiro, assim, depois que tu ficou sabendo que ia ser pai? Tu ficou mais macho, preocupado, assim, sei lá. Macho não. Ei, tem como não, mano. O cara, sabe por que na época, mano, que a minha mulher engravidou, mano, foi naquela época lá do negócio do Zika, mano, Zika vírus, não sei o quê. Aí tava dizendo que o... Se a mulher fosse picada, né, pelo inseto, ia nascer com... Como é, mano? Aquela doença, hidrocefalia, né, e tal. Microcefalia, aí tá, é doido, mano. Foi o terror, mano. O cara andando ali com aqueles... Como é, mano? Aqueles bichos que... Aqueles sprayzinhos de... de mosquito, mano. Os bairros, vamos pra ver se... Ué, doido, mano. Eu comprei, foi uma porrada, mano. O cara tá andando tipo como se fosse uma... Mas também esses remédios dá medo de fazer mal também pra pessoa, né? Também. Ah, mas não faz não, mano. Eu achei, macho, né, a gente foi no médico, mano. Eu pensei assim, macho, esse remédio aí... Minha lágrima, tô salado. Esse remédio aí de repelente, né? A galera disse que repelente de mosquito. Isso aí vai fazer mal pra criança, mano. Criança vai nascer com a cara de mosquito, não sei o que. Aí, macho, não. Aí eu perguntei pro médico, né? Mas isso aí não faz mal, não, ali. Criança não pode nascer ali com cara de muriçoca. Aí o médico, não, mano, faz não ali, porque a pele ali vai expelindo ali o negócio, né? O repelente, sei lá. Aí deu tudo certo. Graças a Deus. Aí deu certo, ainda bem. É doido, mas deu um medozão da porra ali, mano. E o outro medo ali que o cara sempre tem é de perder o emprego. Isso é mesmo, mano. O cara perdeu o emprego com a mulher esperando o fiote, meu amigo. É doido, mas aí é. Ela tá só aqui pra mim, cara, ela. Ei, Manel, tu ligou pro Norbertão ali depois que teve filho. Ei, Norbertão. Ei, Norberto, mandar uma caixa de fralda aí. Tô de volta. Eu tô no meu trabalhinho aí, mano. Tá só filé. Se eu for lá, se eu voltar pro Norberto, o cara vai chegar atrasado de novo aí. É, doido, mano. Mas esse negócio de ter filho, mano. O cara já fica com medo já na notícia, né, não, Manel? Na notícia, não, cara. Tá... Na verdade, mano, a questão não é... Não é o medo de ter filho, né? Você não fica preocupado com nada, né? Assim, você tem as preocupações por causa que você é um lixo, tá entendendo? Porque você quer oferecer tudo do bom e do melhor, né? Assim, mais ou menos, né? Tudo na medida do possível, né? Eu tava vendo um... Carinho, você tá ali 100%. Você tendo medo de sentir necessidade de alguma coisa e não poder suprir, né? Eu tava vendo uma entrevista, mas eu acho que era daquele... Era um ator da Globo ali, eu acho que era aquele Rodrigo Hilbert, né? Aquele lourão lá, o Thor brasileiro. Esse bicho aí, mas ele tava falando, não, cara ricaço, né? 300 trilhões de reais na conta. Aí dizendo assim, não, porque quando eu tive meu primeiro filho... Eu tive medo. Cara, o cara é rico, mano. O cara tem medo de quê, mano? Show doido, mano. É, o medo aí é só da saúde, né? Se eu tiver um menino nascendo perfeito, pronto, né? Você tem dinheiro, você pode usufruir e dar o melhor pro seu filhote, né? O cara tem que ter medo, é o cara andando de ônibus, mano. Ônibus. Pois é. Pegando ônibus você, todo dia pra ir trabalhar. Tinha aquela dificuldade, né, da mulher pegar ônibus com uma criança. E eu ficava com medo quando ela era menor, mano. Eu ia pro colégio, aí as mulheres com os filhinhos dentro do ônibus. Aí eu macho esse menino dentro do ônibus, mas esse menino lá uma queda. Eu ficava com medo pelos outros, sabe assim? O Slide Remedy dizendo aqui, ó. Manel chegando de paletó lá no Norberto, dizendo: ei, galera, voltei! Anderson Costa dizendo aqui, ó: ei, Norberto. O Manel dizendo: ei, Norberto, tu sabe que eu te considero. Essa daí é a frase quando o cara quer voltar, né, pra algum canto. Te considero. O cara batendo no peito, putaria, viu? Ok. Helder Bruno, tem que abrir o Lava Jato de novo, Manel. Comprar o leite dos meninos aí. Aí, Manel. Lava Jato, os nomes quebrou, que apartou. Acho mal aquele Lava Jato ali que tem no supermercado aqui perto, mano. Devia abrir, mano. Fazer concorrência com esses baitola aí, tudinho. Uau. Esse aqui. Do lado do Hiper ali. O Hiperzão. Ah, sei, sei. Mas o único que não deu certo foi o meu, porque deu no time mesmo. Porque onde a galera bota Lava Jato em estacionamento, todos os cantos que eu vejo até hoje tá funcionando. Só o meu filho tá aí. É porque Deus disse: não, meu filho, você não vai ser dono de Lava Jato, não. Arrumar o que fazer. Aí também o cara botou o Lava Jato em tempo de chuva, mano. Aí foi putaria demais, mano. Não, mas todo ano tem tempo de chuva. Todo ano tem essa época aí, mano. Mas é uma pergunta que eu queria te fazer, mano. O Norbertão ali nunca lavou o carro contigo, não. Bicho ingrato. Ele lavava. Bicho ajudando o comércio local ali, mano. Ele lavava. Acho que ele lavava todo mês, assim, ele lavava. Eu até pegava. A menina me avisava pelo celular, mas eu ia lá na loja, pegava a chave dele e eu pegava o carro e ia até lá, entendeu? Bicho, ele deixava dirigir o carro dele ali, automático, aquele automático. É, automáticozão. Bicho, é doido, mano. Pegando o carro do Norbas. Foi, mano, eu pegava, aí eu fazia, ei, tu lembra daquele filme que o cara fica, É no filme do, como é, mano, do... Coisa lá, mano, como é, mano? Curtindo a vida adoidado, mano. Que o cara sai doidando no carro. O cara fazendo a mesma corno no Norberto. Aí eu pegava e levava pro Lava Jato, que era bem pertinho, né? Aí lavava e tal. Aí quando era depois, ele passava e pegava o carro, apagava e tal, e saía fora. Aí eu, valeu, chato, é nóis. O Lucas Fiorini dizendo aqui, ó, o maluco sentado nessa cadeira aí, como se fosse um MC dirigindo um carro rebaixado. Isso é verdade, né, mano? Os carros esportes ali, eles que popularizaram esse negócio das cadeiras gamer, né? Os carros esporte é tudo com essas cadeiras assim, né, desse jeito. Inclusive a minha, mano, tá toda... arranhada já, a minha já tá toda arranhada aqui da parte de trás por causa do gato aqui ficar arranhando a cadeira. Tio gato. Bicho baitola, mano, sobe na cadeira e fica arranhando a cadeira todinha. Mas a minha aqui não tem nem 2 anos, mas o braço aqui já tá todo rasgado, mano. Gabé, é isso, mano. Parece que tem lâmina nos cotovelos, mano. Achei. Tá todo rasgado mesmo, mano. Eu vou até ver se eu. Bicho gato, ó. A minha, o assento já tá todo descascando já, mano. Meu aqui tá tudo só filé. O problema é só o... Mano, meu pai em 2021. Enfim, por quê, a hipocrisia, mano? Mas por quê, mano? Mano, é o solteiro era o clássicozão, né, Magistério? Ah, sim, entendi. É o cara, o clássicozão solteirão, né? Manel falando todo sério. Pera aí, subi aqui. Luan, Manel falando todo sério aí. A mulher deve estar ficando com os olhos marejados. Eu tava pensando. Inclusive, macho, eu tava pensando que a gente. O Fernandão aí tá solteiro, sabe? Aí ele tava tocando terror aí, saindo e tal, nas farras. Aí, mas bora sair, mano. Aí o Fernando game over pra mim. Tô casado aqui. Game over. Aí agora a mulher com o filho é pronto. Aí game over vezes dois, né, mano? Oi, papai, duas pizzas. Aí o cara se lascou total, né, mano? Ganhou total agora. Aí, ó, Manel abriu o Lava Jato na época das enchentes em Fortaleza. Aí é pra fuder também. Foi não, mano. Mas assim, eu digo que não deu mais certo mesmo, porque eu abri a lavagem AC, que é aquela lavagem doideira lá, do produto. Produtão. Produtozão lá que promete transformar o Fusquinha numa Ferrari. Aí o Anderson Costa perguntou aqui, Manel. Durou quanto tempo Lava Jato, Manel? Durou dois anos. Não, um ano. Foi um ano. Dois anos, eu acho que se ele tivesse sobrevivido dois anos, tinha engatado a segunda, ele tinha ido-se embora. Mas ele durou só um ano. Certinho. O Sled Hammer falou aqui, ó. Norberto lavava o carro e ainda chorava um descontinho. Não pedia não, Manel, um descontozinho. Ei, Manel, faz aquela ali. 50zinho por cento. Ele não pedia desconto, não, mas fazia. Era orgulhoso, né? Não, ele fazia lavar mais barato. Claro. Pensava assim, né? Ele, mas esse bicho trabalhava aqui só o mínimo, né? Pô, eu vou pagar só o mínimo também. É, né? Ei, galera, o meu mouse novo aqui, galera. Vou mostrar o mouse novo aqui pra vocês. Mouse novo, cadê o mouse novo? Mouse novo chegou agora, hein? Mano. É bonito, hein? Aí. Ih, aí, meu bicho é todo RGBzão, né? Entendeu? Esse negócio de RGB eu achei que era... É legalzinho, mas depois que eu chegou aqui pessoalmente, o bicho é bonito mesmo. Cadê, mano? Tá mostrando não aí? Tá no foco errado? Mostrando. Bicho é bonito. Mas... Aí, ó. Game over sem continue pro Manel. É, Manel. É a vida, né, Manel? Um dia as coisas iam pra esse lado mesmo aí, né, Manel? É, mano. Evoluir, mano. E no mundo, evoluir é ter uma gestão de família, mano. É isso mesmo. Laerme Freitas não. Maverick agora, o bicho é o... bicho é o Maverickzão. Ei, mancha, eu me lembro do tempo que o Fernando namorava uma loirinha só o filé. Eu tinha ele no Face das antigas. Deixa ele relembrando o passado, mano, do Fernando. É isso, mano. Pedro Dragonblade, olha o que conselho paterno você dá para o Manel. Na verdade, a gente tem que perguntar pro Manel, né? Qual conselho o Manel dá para os novos papéis. Não, é tu, mano. Tu e o Júlio aí, ó. O Júlio também já tem uma pivetinha. O Júlio, cadê o Júlio? Só o pivete. Lá está ele ali, ó. Chá cadê o Júlio? Do Manel, o PC vai beber a coca do bala de novo. Cadê o Júlio? Manda o Júlio entrar aí, mano. Ei, Júlio, mano. Manda aí Ei, Júlio, manda aí o teu conselho ali pra paterno ali, pras posteridades ali. pra eu te ler aqui no ar. Inclusive, o Júlio mandou já um vídeo do pivetezinho dele fazendo o código Morse ali, viu? O código da pizza. O menino não sabe o que é, não, mas ele sabe já que é. Já sabe o código. É, o que importa é que é pizza. Pedro Luna, o conselho é: usem camisinha. Olha aí, uma putaria, mano. Mas, Manel, a pergunta que não quer calar, Manel. Tua gravidez foi planejada ou foi na loucura master? Na loucura master. Foi 80% planejado. Loucura. 80% na loucura master. Porque foi assim, ó, no ano passado, no meio do ano passado, até que a gente estava querendo ir, entendeu? Assim, vamos, tá, que ela surgiu esse incentivo. Aí ficou naquela, né? Sendo que nunca dava certo. Aí ela foi e disse, não, no próximo mês, quando foi agora, tipo assim, um mês antes, dois meses atrás, ela disse, não, eu acho que no próximo mês eu vou começar a tomar o remédio e a gente vai parar com essa ideia de, né, de ter menino. Parar então, com essa putaria. Até então eu tava tomando remédio e nada, tava na loucura mágica. Aí, quando ela decidiu, ela viajou pro... Como é o nome? Pro interior, que eu tive que... A Grécia? Foi. Aí ela tomou um mel lá muito doido. Então, esse negócio de interior dá um mel, não sei das quantas. É. Aí tomou ela tomou... O mel de quê? O mel de abelha ou o mel... Mel de mesmo? Abelha mesmo. Cana. Não, mel de abelha. Ô, doido. Pra pobre não bebe, não. Mel de abelha. Aqueles mel que o pessoal do interior faz. Aí, com ervas, não sei o que, bebê, sai daqui, moça. Aí pronto, aí ela voltou e tal, aí passou mais um mês. Aí nada, né? A gente continuou e tal, fazendo a missão e tal, bababá. Aí o meu irmão teve a notícia que a mulher dele ficou grávida. Aí, depois de um mês, foi o Moura. Oi? Que também não tem filho, que também não tinha filho até agora, né? Agora terá, é. Pois é, aí um mês depois, a minha mulher também, mano. Acredita, mano. Aí a minha mãe aqui, no caso, ganhou dois netos na mesma época, né? Com um mês e pouco de distância, né? Um vai nascer e o outro também um mês e meio, dois meses de distância do outro. Aí pronto, nós estamos aí na missão. Doidão. Mas pronto, aí é bom que os bichinhos crescem juntos, né, e tal, né, vai ficar aquele filho... Uma putaria, né? Sozinho, pobre rei. E tem um primo pra quem? Vai ter com quem brincar, né? Vai fazer filho agora? O ele Júlio. Mas tu é grande, mano. Tô dizendo criança. Vixe, o André ficou puto aí agora. Ele disse que vai ter um filho também agora. Só pra fresca. O Júlio falou aqui, Manel. Ó, Júlio Soares. Filho do Manel tem que ser. O nome dele tem que ser Manel, parte 2. A missão. Puxa, esse negócio de nome aí já tá as discussões aqui em casa. Vixe, já tem mais, Michael Jackson e tal. Michael Jackson. Putaria. Mas se tu for botar o nome, Manel, tu botar o nome de quê, velho? Teve um cara aí, mano, na internet que... Que ele fez uma petição lá, né? Que ele queria botar o nome do filho dele de Jaspion, né? Aí a mulher ficou puta. mulher ficou puta e não queria não. Não, não ia botar o nome do menino de Jaspion, não. É doida. Aí ela fez uma aposta com o cara, mano. Disse, porra, então se tu conseguir 1 milhão de curtidas, não sei aonde aí, num post aí do Facebook, sei lá, eu deixo tu botar o nome dele de Jaspion. Aí o cara fez uma campanha zona loucura, mano, e conseguiu as 1 milhão de curtidas, mano. Eu acho que a mulher bateu o pé ali e não deixou, não. Ali. A mulher derrubou a petição, foi? 1 milhão de curtidas. Putaria, velho. O Laerme disse aqui, ó. O nome do menino vai ser Isaías. Vixe aí, mano. Ia ser uma homenagem zona massa, viu, mano? Se botasse de Isaías. Não, mas o nome não. Isaías é putaria, mano. Mas o Barata Zona ali lembrou o nome, um nomezão doideiro, ó. Stealth Williams, ó. Vixe, mano, vai ser esse, ó. Stealth Williams. Vamos decidir agora, né? Qual é o nome do filho do Manel aí. Vixe, mano, eu tinha esquecido do Stealth, ó, mano. Barata disse aqui, ó. O nome vai ser Bruce Balboa. Bruce Balboa, mano. Estaria de. Braddock é o nome rochedo dos caras. Os caras são putaria demais, velho. Koala falou aqui, ó. Aqui no Nordeste se escreve Michael com M-A-I-C-O-U Jackson. Na verdade, ele botou errado aqui, porque. Ele botou aqui, ó. Nome do mapa lá em. Lá em coisa. Lá no jogo do Overwatch. Gibraltar. O Koala escreveu errado, porque o nome Michael. Na verdade é M-A-I-C-O-U, é J-E-Q-U-I-Son, né? Só que ele escreveu errado, mano, porque esse Jackson aqui não é com J não, mas é com D, mano. D-I-E-D-E-Q-I-Son. Que os caras fazem assim, mano. Eu conheci um cara, mano, que ele se chamava James, mano. A galera chamava ele de James, né? Ah, vixe, mano, o cara com o nome James é massa, ó. Eu pensando que era tipo James Bond, né? O cara escrevendo ali. James, J-A-M-E-S, né? Ah, vixe, meu, o cara com o nome James é massa, ó, mano. Tu é doido. Só que o nome dele, mano, era tipo... D-I-H-E-M-E-S. De Remes. Aí a galera chamava James, mano. Porque os caras falavam rápido, né, mano? E falava James ali. Os caras entendiam James, mas era de Remes o nome dele. Putaria, mano. Vai dizer que o nome vai ser Stealth Williams. É. Gibraltar. Totem Tower Telos. O nome vai ser... Sledgehammer, o nome vai ser Daveizada Júnior. Legal, eu tinha esse apelido aí, mano. Quando eu jogava um jogo lá do. Procura Gustavo Gaspar aqui, ó. Procura o Cláudio César Giraia Jaspion Giban dos Santos. Acho, imagina essa putaria. Ah, mas dá pra botar o nome do menino de Giraia, dá não? Giraia? Mas será que o cara não, lá do cartório... Eu cogitei botar, sabe qual foi? Sem putaria. Sem putaria. Eu cogitei esse nome aqui. Foi Leônidas. Leônidas? Foi. É doido. Massa, aí o cara do cartório vai ficar puto, mano. O cara lá do. da certidão. Ei, mano, tu tem certeza disso aí? Porque esses caras aí dos cartórios, eles têm essa putaria, mano. De querer ali, tu vai ver, Manel. Quanto... Cara... Vai botar o nome do menino aí, mas tu quer esse mesmo? Tu não quer o meu suco, não, mano. Não, pois é. O cara chega lá no cara do cartório. Eles ficam se intrometendo nos nomes ali que tu quer botar. Tu vai botar assim, ó. Não, vou botar o nome do menino aqui de Francisco... Sei lá o que, mano. Giraia. O nome do menino vai ser Giraia. Tô nem aí, não. Só é doido. Aí o cara do cartório lá, do registro, ele te pergunta. Rapaz, tu quer mesmo botar esse nome no menino? Ora porra mesmo, mas se eu quero, mano. Passei ali 9 meses ali decidindo o nome, mano. O cara pergunta se eu quero, mano. Ora porra mesmo. O cara vem querer dar palpite, mano. Lê o nome aí, do menino. Eu vou esperar ele escrever. Aí quando ele escrever, ó, vixi, mas melhor esse aqui, ó. Aí eu vou ter pra ele botar o corretinho assim, ó. Só pra frescar com o cara. Vixe, uma massa corretinha aí, mano. Eu lembrei de outro nome aqui. Lembrei de outro nome mais massa aqui, mano. Arnold Schwarzenegger. Vai ser mais massa esse nome aqui, ó. Aí, Manel, outro nome aí, Arnold Schwarzenegger. Sendo que tu botar o primeiro nome de Arnoldo, mano. Arnoldo. Vixe, eu conheço Arnoldo. O único Arnoldo que eu conheço é o que eu estou aqui com o Saragô. Schwarzenegger. Kleber Ribeiro, igual o porteiro aqui do prédio. O nome dele é Dione com D-I-O-N-E. Só que o cara fala rápido e parece Johnny. Dione. Tem gente que bota no plural, né? Bota Diones. D-I-O-N-E. Isso é, né? A gente tá cogitando. A gente tá cogitando que seja um menino, né? Se for menina, se for menino, e agora? É aí que o nome é difícil mesmo, eu não sei nem onde. Eu gosto de Larissa. Larissa? Mano? É, eu acho legal. Mas eu gosto de, sei lá. E se o nome, se o filho do Manel for menina? Botem uns nomes aí nos comentários aí pra gente ler. Lá, a Hermes tá dizendo aqui, ó. Tem uma menina que o nome dela é... Era pra ser Eunice de Jesus. Mas digitaram... Delícia de Jesus. Podem pesquisar aí no YouTube. Delícia de Jesus, mano. É putaria demais, mano. O cara tava digitando isso aí aonde, mano? No celular. Pelo fato de eu ser Emanuel, a minha mulher disse: ah, pode botar Emanuel e tal. Aí eu, rapaz, sinceramente, isso aí vai ser. Manoel já pensou no filme. Isso aí vai ser fatal, não dá não. Dá não. Porém, dá não. Tem um lado bom, né? Porque a geração dela, né, já não conhece mais esse filme aí, né? Esse filme aí tá morrendo. Né? É. Sendo que tu sabe que o Cine Privé voltou, né? Entendeu? Cine Privézão voltou, viu, Mané? Por exemplo, o meu sobrinho aqui, que é o... Né, o Manoma. O André, ele não conhece, é o Manuel, sabe quem é. Conhece não, mano, é isso. Não, porque não é da época dele, mano. Entendeu? Imagina a tua filha que já tem o quê? 8 anos? 10 anos? 4. Tem 4 aí, ó. Aí o cara não sabe mesmo, a minha que agora que ainda vai nascer. A outra geração. Mas tu tá sabendo aí que 2021 agora a Band ressuscitou o Cine Privé, né? Então provavelmente aí voltar. Vai voltar a passar. Por isso. Estaria, né, mas eu já cortei o mal pela raiz, esse nome aí pode não. Pode não, é, mano. O Homer Simpson, Manel, ele tem uma teoria, aliás, uma técnica pra isso daí, mano. O Homer, ele falava, mano, que... Não, mas a gente tem que botar um nome em que não dê pra pessoa botar apelido no menino. Tipo, aí a Marge falava, né? Ah, Daniel, aí cara de pastel. Aí não sei o quê. Aí todo nome ele ia dizendo um apelidozinho, mano. Aí ele falou assim, não, e Bart? Aí ele olhou assim, aí... Bart. Bart pode. Oh, putaria. Eu Bart acho que. Bart, eu acho que. Os filhos do Manel vai ser do mesmo jeito. A mesma técnica zona aí de... Aí o Júlio acertou um dos nomes que a minha mulher tinha escolhido, a Valentina. Valente, pensei que fosse Enzo, mano. Não, Valentina. Enzo é putaria, né, mano? É. Porque Enzo não, é o nome... Já nasceu aí uma ruma de Enzo já, mano. Enzo não dá mais não, né, Manel? Aí já tá queimado o nome aí, né? Tá aí. Meu Deus. Tá o Fernandes aí. Ó. O Fernandes tentando rimar o nome baixo aí. Ai, Deus. Gustavo que... Gaspar. Sandra Baiana. Rosa Madalena aí dentro. Não. Se for menina aí, pior. Esse cara quer é pescar mesmo, né, meu? Esse Caio aí, ó. Esse Caio aí tá cogitado, viu? Se for menina, Gengis Khan, diabo é isso. Caio aí, ó. Que é o nome do super-homem. Robert Danilo disse aqui, Chun-Li. Koala disse, fugiram na Kombi. Esse daí era se fosse japonês, né? Se o menino tivesse nascido no Japão, aí o cara botava de fugir na Kombi. Putaria, viu? É Manuele. Os caras relembrando o passado aqui. Os caras relembrando aqui os velhos tempos aqui. Do... Cadê ele? Aí o Laerne, vê se tu lembra que nome é esse aí que o Laerne falou aí, de onde é? Leona Ryder. Oi. Oi. Esse daí o cara do cartório vai perguntar também pra ti, mano, mas tem certeza. Tem certeza, viu, que tu vai perder. Vai botar o nome da menina desse jeito aí, viu? Pedro Luna falou aqui, ó. Valentina já tem uma ruma também. Eu nunca vi, não, a Valentina, não. Valentina. Parece que era o nome tipo Enzo do momento, entendeu? Ih, é mesmo? É, esse aqui é o feminino, entendeu? Que é o famosinho. Entre as últimas escolhas do momento. Mas eu não conheço não também. Você sabe que... Mas eu não conheço nenhum Enzo. Só ouvi falar de um dois, eu acho. Na verdade, Enzo, mano, eu nunca vi também não. Aliás, eu já vi, mano. Mas é aqueles meninos mimados. Cara de meninos mimados ali, ó. Os Enzozão ali. Valentina, Kalel, Enzo é o novo Pedro. Pois é. Pedro tinha uma porrada, né, também. Leona, Koala perguntou aqui, Leona com ou sem o Orochi? Vai ser com o Orochi ou sem o Orochi, mano? A Leona... Depende do comportamento dela. Na verdade, eu vou dizer um negócio aqui pro... A Leona é um nome legal também, né? Vou dizer um negócio aqui pro Koala aqui, ó. Um pensamento aqui, mano. Toda criança tem um Orochi dentro dela. Toda reflexão, né? Exatamente. Toda criança tem um Orochizinho ali dentro dela. Putaria, viu, mano? Miguel aí, Manel. Miguel ali, mó paia, né? O nome. Raimundo Teulos Moura. Aí, mano. Agora sim vai ser esse, viu? Raimundo Manel Moura. Não é não, Manel? Aí. Não, esse nome aí não. O Raimundo já é nome de velho, né, mano? Raimundo, Olga, né? Olga. Olga. Olga, né? Minha mãe tinha um amigo chamado Olga. O Júlio Soares aqui, ó. O Júlio falando aqui, ó. Meu sobrinho de 3 anos. É Enzo o nome dele. Eu pergunto pro Júlio, ele é mimado ali, mano? Ele deve ser o primo rico, mano, da família ali. Porque o Júlio é o primo pobre. Putaria, velho. Fábio Medrado, ó. O apelido é Mudim do Manel. Que é isso. Vixe, esse aqui tá massa, Manel. Aí, ó. Sledhammer. Jean-Claude Van Moura. Oi, agora, agora é esse, hein? Agora é esse daí. Esse aí ficou massa, ó. Agora tem que ser esse, viu? Se não for esse daí, aí vai ser mó pai. Manabu, Manabu é aquele do Jiraiya, né? O menino, né? É, o Mana... Manabu. É aquele pivete, né, do Jiraiya. O pivetinho que rouba a espada do Jiraiya. Aliás, é o irmão dele, né? É. Ô, putaria, mano. Negado é foda, mano. É doido, mano. Sledhammer. Vou perguntar ali a mulher. Se a mulher gostar do Jean-Claude Van Moura. Pergunta aí, pergunta ela aí, pergunta aí. Chama ela aí, chama ela aí. Ela tá comendo ali. Só o cara. Ah, não, mulher. Eu... Aquele negócio da mulher, vem cá, mulher. Estaria, né? O cara casado há 35 anos de casado, né? Aí o cara começa com essas putarias. Como é que essas putarias aí, né? Mulher! Putaria, viu? A mulher chamando o marido de homem. E o homem chamando a esposa de mulher. Ô, putaria. Vamos ver aqui algumas mensagens. A galera achou massa, mano. Aqui o o Jean-Claude Van Moura. Eu digo que é massa, mano. Aí. Koala, se for menina, é estrela fascinante Patrini. Esses caras estão desenterrando mesmo os nomes. Patrini, eu não sei o que é, não. Sei. Ixi, okay. Manel, ele filmou o Patrini, mas quer dizer que não lembro. Quem é esse Patrini? Patrini Zona, velho. Aí, mano. Vou botar aqui no Google. Bota aí, Patrini, Manel, pra tu ver. Ixi, estrela fascinante, Patrini. Vixe, mano, nunca assisti isso aqui, mano. Não, Júlio que... Soares, aí, ó. Júlio Soares, Joel, avisa o Manel que independente da esposa escolher o nome, quem vai no cartório registrar é o pai. Então ela vai estar no resguardo. E ela vai estar no resguardo mesmo. Aí, Manel. A não ser se ela peça o papel ali do registro ali pra assinar no teu lugar, né, Manel? Não, eu quero aqui não, umas folhas disser, na minha se mão. Se eu te disser que ela já me fez uma promessa de morte aqui, se eu chegar Vixe. Com o nome do menino diferente, com todo doido, ela vai matar. Eu te mato. Se tu chegar com o nome resíduo do menino com o nome todo doido, tu vai ver. Comendo. Laerme dizendo aqui, ó, filho do Manel podia ser Kaiser, se for menino, e Estela, se for menina. Não, Manel? Estela? Estela. Ah, é sim, não, Manel. Kaiser. O que tu acha? Kaiser e Estela. Essa patrinha eu nunca vi, não, sabe bem. O Adrian deu aqui o nome, chama de Punk Brewster. Essa Patrini aqui chegou a passar na manchete. Passou, mano. Patrini zona ali, mano. Depois do Jiraiya. Aí todo mundo desligava a televisão. Aí ninguém. Ah, eu desligava. Eu nunca vi isso aqui, não. Sempre eu parei, mano. Parei. O Nel tinha a fantasia de Patrini e tá se fazendo de desinteressado. Rohan Knight aí. Koala deu o nome aqui de Creuza Creide. Aí é pra aí. Creuza, né? A Creuza é antiga, viu, mano? Creuza, né? Aí, mais um. Centésimo, quadragésimo, nono do aniversário de Juliano Moreira, ó. Cadê, cadê? Tá no Google. Falar nisso, né, Manel? Na hora gente. Dessa gravação aqui, ó. Hoje é dia 5 do 1 de 2021, né? 23 horas e 21 minutos. Cara, tipo Faustão, né? Macho, tu sabe que amanhã... Parece que amanhã vai sair o trailer do The King of Fighters 15, hein? The King 15zão aí. Galera tá esperando aí, né? Ansioso o The King. Pergunta se o Manel já fez a salada pra esposa dele. O Adrian perguntou aqui. Cadê a salada, Manel? Na hora que eu fui comprar as coisas e voltei, a mulher já tá redormindo, mano. A pobre já desistiu. É, Manel, mas, ela, mas a tua esposa aí já tá com desejo nas comidas ali. Ah, eu quero sorvete. Ah, três horas da manhã. Só faz um mês e pouco, né? Fazer dois meses. Na verdade, era 3 semanas, na verdade. Agora essa semana que eu acho que vai fazer a 4ª semana. Quando vai, chegar nas próximas aí é que o bicho vai pegar, hein, Manel? É. E o mais comédio de tudo é que eu nunca me imaginei nesse momento da minha vida, mano. Engraçado, aí, né? O cara já se imaginou ganhando a Mega Sena 500 mil vezes, que é quase impossível, e pra ser pai que é Bia, nem nenhum imaginou, né? Putaria, viu? Oi, Manel, ó. O Koala deu uma reflexão interessante aqui, ó. Manel, se tu ganhasse milhões na Mega Sena, se tu ficasse rico, tu botava nomes estranhos mesmo no filho. Porque os ricos, né, mano? Eles. Porque é sempre assim, mas. O cara que é pobre, né? Tipo a gente aqui, né? Lascados. Cara lascadão ali, mano. O cara botar um nomezão diferentão ali, mano. Tipo, ah, eu vou botar aqui. Sei lá. É, e o Yusuke Urameshi, né? O cara bota Yusuke Urameshi. Aí os caras já ficam tudo. Os caras já ficam putos, né? É, não sei o quê. Botou nome estrangeiro no menino. Michael Jackson. Botou um nomezão. Walt Disney. Walt Disney. Aí quando é um rico, mano, que bota o um nomezão ali do filho de. Todo diferentão ali. Tipo o nome ali do filho do Eike Batista é Thor, mano. Eu não vejo ninguém falando merda aí, mano. Ah, o nome do filho do Eike, ele é Thor. Vai, Thor. Nomezão escroto, não sei o quê. Aí os caras fazem dizer. Né? É, os caras fazem dizer. Não, é chique, Thor. É chique. É. Aí dentro, mano. Se o cara fosse. Se o cara for pobretão ali, se fosse eu, mano. Se fosse o Manel, mano. Botasse o nome dele do filho dele de Thor, mano. Ia aparecer um monte de críticosão na internet, mano. É, não sei o que, pra que isso? Ai, se lascar. Deixa eu ver o que vai ser, mano. Aí, Manel, e se teu filho for gêmeos, Manel? Olha, aí a barata... Aí a barata deu uma sugestão aqui. O nome do menino ser Man e o outro ser Neo. Neo, né? Chamar de Neo. O Man e o... Esse é o Neo. E o Man. O Man e o Neo. Putaria, eu tô pensando, mano. Eu sou Laerme. Pensativo. Bicho aí, ó. O Laerme aqui. O Laerme aqui deu uma reflexão aqui também, ó. Chica. Macho, vou revelar pra vocês o nome que eu tô guardando pra colocar na minha próxima gata. É bem isso. Ah, gata de miau, né? Deve pensei ser. Que era filha, mano. Valquíria. Podia colocar esse também, Manel. Aí. Valquíria. É, até que não é ruim não, né, Manel? Valquíria, Valquíria é o nome da, de alguma Amazônia, não é não? Valquíria, alguma coisa assim. É não, mas o nome da... Aqueles bichos que voam, não, mano. Que dá uma picada. Não é o nome de Valquíria. Se for... Sledhammer. Se for um casal, Tita. Uma vai ser a Tita e o outro o Benção. Não lembra não, mas que é Tita, mano. Ah, aquela mulher que era daqui do bairro. É, mano. Nunca mais eu vi ela, mano. Será que ela morreu, hein? É porque foi tu que contou essa história dessa mulher aí, mas na verdade eu não cheguei a conhecer ela, não. Não sei se... É a mulher que andava com o Benção? Ah, pá, não sei não, sei que era... Lembra que o pessoal tinha namorado? Ixi, é não, mas caralho, eu não acredito não, mano. Beisola, mano, tinha namorada, mano. Como é? Não lembra não, mano. Caralho, como é que era, mano? Não, mas agora isso aí, mano, é um... Isso aí foi foda pra galera agora. Porque o cara pensar que... O cara não consegue namorada, mano. Mas ali que o Beisola consegue uma namorada e o cara não, mano. Aí é putaria demais, viu? Aí não, o Samuel tira. Chora nessas horas aí. Aquelas maconheiras, doideira, mano. Ixi, Ixi, Maria, mano. Isso é doido. Eu tava tanto com ela aqui no bar. É sério mesmo, porque eu nunca vi. Nunca vi, não. Tinha, mano, você tá aí. A do estilo do mesmo naipe dele ali. Mesmo naipe. Sem tirar nem putaria. Pouco. Koala disse aqui, ó. Tem um amigo chamado Magnildo. Uma mistura de Magali com Ednildo. O nome da mãe é Edli, taria, mano. Magali com Ednildo. Magnildo. Ei, mano, se fosse juntar o teu nome com o nome da tua mulher, como é que seria o nome do filho? Vamos montar aqui. O nome dela é Fabiana e o meu é Manuel, né? Manelana. Manelana, se for menina. Manelana. Não, mas tu tá começando com Man. No meu nome começa com uma, começa com uma E. Ué, é Manulã. Manolã. É Oi, deu certinho, velho. É Manuana, olha, é Manuana o nome. Fabi Noel. Fabianel, se for menino aí. Fabianel. Fabianel, até que não é tão ruim, não. Fabianel é massa, velho. Olha o negócio de anel, pô. Aí é foda mesmo. Fabiel. Pronto, Léo. Fabiel. Deram. Ficou menos pior. Fabiel. Aí isso aí, mano. Fabiel é pra homem ou pra mulher, mano? Pra um homem, mano, não, mano. Fabiel. Se for menina, é Fabiele. Aí resolveu o nome. Aí resolveu o nome. Resolveu o nome. Fabiele. Fabiele. Aí. Ei, amor. Aí. Vai ser Fabiele. O nome da nossa filha vai ser Fabiele. É isso, velho. Fui reprovado. Vocês estão ouvindo aí? O nome foi reprovado, velho. Deixa eu ver isso aí, mano. Putaria, viu, mano? E se for Teolos e Fabiana. Aí o cara botou aqui, ó. Teolos e Teolina. Telana. Telana. Teolina. Teolina. Puta. Teoliana. Nem aí, ela acreditou, os caras dizendo aqui. Teoliana foi massa também, ó. Teoliana. Laerme. Laerme Freitas aqui, ó. Coloca Leoneime, que é Emanuel ao contrário. Aí, mano, é o Leoname, né? Leoneime. É, Leoname. Aí, Manel, o Koala disse aqui, ó, Manel, mas tu vai ganhar na Mega Sena, mano. Tu vai ficar rico, tem que botar um nome estranho mesmo pro teu filho ali. Porque se o cara for pensar, parar pra pensar aqui, a reflexão final agora, ó. Pra gente já ir-se embora, né? Reflexão final, já vamos deixando as mensagens aí, né? A reflexão final que eu faço é o seguinte, Manel. Diego Benevides aí, ó. O cara dormiu esperando... E acordando bem do queijo no final. Oh, vamos pensar o seguinte. Se o cara é rico, ele coloca nomes estranhos no filme dele, né? No filme, ó, filme. No filho, né? O cara que é rico, ele consegue colocar nomes estranhos nos filhos deles. Quer dizer, então, que... Por associação, né? Papai. Se o cara botar nomes estranhos no filho dele, o cara vai ficar rico também? É, flexão da... É, exatamente. Mas aí era só o cara pesquisar esse povo que já botou o filho, tipo, esse que tu falou... Jackson's Play, sei lá como é o nome. É mesmo, né? De Reimes, né? Será se ele já tá rico? Sentindo que funciona. É porque eu nunca conheci os pais do James, não, ali, mas esses bichos devem ter ricão ali. Se for menina, acho que deveria chamar Pedro Dragon Blade. Se for menina, acho que deveria chamar Paula Atrás. A ideia. Diego Benevides, o filho do Manel vai se chamar Noventinha Amor. Cara, homenageando, né, mano? Aí que eu nunca fui atrás, né? De saber se é caro mudar de nome, né? Se é muito burocrático. Mudar de nome, né, mano? Será que é muito caro, hein? Cara, isso aí que é. Caramba, caramba. Tiago Araújo. Olha, Tiago Araújo. O cara que é rico só coloca nome estranho nos filhos. Porque depois tem dinheiro pra mudar o nome depois. Isso aí é verdade, viu, mano? Sledhammer. Tem que rolar o bolão pra ver quem acerta o nome do filho do Manel. No grupo do Whats, valendo um galeta, hein? Olha aí, essa daí eu vou entrar também, viu? Pode outro botar galeta aí no grupo aí. Pode botar aí. Que eu vou entrar também aí no bingo aí do nome do filho do Mané. O bingo? Putaria. Eu vou tentar fazer um bingo pra arrecadar dinheiro pras fraldas. Isso eu sei. Isso aí é verdade. A gente poderia fazer uma live, né, Manel? Aqui no Asila. A live de doações de fraldas pro Manel, né, mano? O Manelinto Júnior. Aí vai ser massa, viu? Essa live aí vai ser massa, né, Manel? Uma live zona de 24 horas, Manel. Cara, vixe. Live. O cara tem que vender a live 24 horas pra arrecadar bem muito, né? Mano. O cara tem que pegar a aí o máximo que conseguir. Putaria, viu? A gente faz ali as lives ali com o PC, mano, dizendo que o PC vai ser pai também esse ano, mano. Só pra ver o que é que ele acha. Não, sabe como é que eu arrecado muito? Bem rasinho, mano. É pra cada duas fraldas, o cara toma uma dose, pronto. Aí, vixe, vai. Maria, bicho, aí o cara sai... No instante a galera vai dar uma porrada só pro cara ver o outro. Aí o cara sai quebrado, viu, meu? Putaria, viu, meu? Adrian Fernandes, Joel, cadê o Manel dançando Mike e o Jackson? Cadê, Manel? Michael Jackson é só na minha live. Aquele gif que botaram lá, né, mano? O cara fazendo assim. Ah, é, ó. É difícil, mano. Aquela dançazinha ali do pescocinho ali. O César consegue fazer aquilo ali, mano. Que o César tem um pescoçozão mole ali. Aí o bicho consegue. O César da locadora? O bicho fazia essa dança aí direto, aí, velho. É porque o cara fica no... Mano... No... O cara fica sozinho ali no, na locadora, não, né? Não, macho, ali no... O cara é DJ, né? Aí o cara Black fica lá Son, mesmo, né? DJ é só assim, né? Peraí, depois. O cara ficava só balançando o pescoço, né? Aí era fácil, mãe, né, mano? Imagina, agora o Anderson falou aqui, mano. Imagina o nome do filho do PC, mano. Vixe Maria, mano. Aí vai ser alguma coisa com... Vai ser alguma coisa com Sauro no final. Então no começo Dino. Dino, Dino's Claim. Então, vai ser o quê? Fabiossauro. Vai ser Manelossauro. Então, Paulo César Sauro. Alguma coisa. Putaria, viu? Nome do PC. Filho do PC vai se chamar Meninossauro. Aurélio. Nome... Aí, ó. Vou botar o nome do menino de Aurélio Sol. Aurélio. Ele disse que aqui era Aurélio, mano. Em homenagem ao cara do fliperama que vocês perturbavam aí do lado, mano. É mesmo, ó, que o Aurélio aqui do lado. Oh, putaria, viu, mas... Então, a gente vai marcar a live. Depois, aliás, vai ter uma live na sexta-feira, né? Que, se Deus quiser, o Neto vai participar, né? E a gente vai fazer o castzão lá do... Da Mega Sena. Mas a gente vai marcar o castzão da arrecadação de fraldas do Manel. Live zona aí, vai ser massa essa live. Vai ser cara... mal, olha, o cara tem que procurar, mano, um site ali de negócio de chá de fraldas. O cara arrecadar as fraldas zonas aí. 24 horas de live, os caras estão dizendo aqui. Ximari. Cara, todo assim, ó. Cara, tá todo mortão, né? Tá dormindo na live. A Luane já deu a dica a aqui, Manela. Ó. A live do chá do Manel. Chá do Manelzão aí. Teleton do Manel. Yeah. É o Manel Esperança, né? Manel. O Manel Esperança. Oh, putaria, então. Vamos embora, né, Manel? Vai ter a live, Manel. É, você já tá frescando demais, bora. Vamos ver aí, o Manel Esperança aí vai ter sorteios de rifa, sorteios de galeta. Pra quem der a fralda vai levar um número ali do bingo. Vamos embora, né, Manel? Vai ter a live, Manel, aí. Já tô frescando demais com o menino. O menino nasceu aí, né? Já tô frescando direto, né? Os fome. Putaria, viu? Vamos lá, simbora. Vai ter live, valeu, Manel, aí? Galera. Na Twitch zona aí ou não? Bora, galera. Emendar aí uma livezinha aí na Twitch. Quem então, tiver entra aí. Twitch Prime aí, ó. Se puder se inscrever pra dar um apoiozão moral lá na livezinha e tal. Mandar umas mensagenzinhas lá. Não dói, não. Chegue lá junto. Já entra aí que tem um link aí embaixo aí, na descrição desse vídeo aí, pra live do Manel e pras nossas redes sociais aí também, né? Então dá uma entrada lá, que a gente vai marcar aí o Manel Esperança. Então vamos embora, né? Falou, galera. Hã? Você nem cadê eu aqui, mano? Não, mas tu tá com o Twitter. Ah, não, tá o Twitter ali errado. Mas cadê o Twitch mesmo aqui, mano? Os links aqui embaixo. Tá não, mano. Sumiu, tá, mano. Ah, olha aí, ó. Lá, lives do Manel. Twitch.tv. Ah, não tá como link, mano. Tá, tem que copiar e colar, né? Manel ficou preocupado aí agora. Então vamos embora, né? Facilitar a vida da galera. Vamos embora. Próxima live vai ser. A gente vai marcar o Manel Esperanças. A Amém. Próxima live vai ser o. E se você ganhasse a Telecena. Oh, exatamente. Poupa ganha. Poupa ganha. A gente ficou nos assuntos coletores. Exatamente. Então vamos embora. Até a próxima live. Falou, galera. Falou. Falou.